Atenção para o top de 5 segundos. Vai começar o show que emociona e balança os carroceiros de todo o Pará. Ele tem o dom e o talento para proporcionar momentos inesquecíveis e prazerosos ao som das melhores músicas de todos os tempos. Hora de viajar pelo mundo da música. Então, embarque nessa emoção e venha passear de carroça com o DJ que revolucionou os shows de saudade no Pará. Com vocês, DJ Wellington Franjinha. Competência e talento que faz você dançar. DJ Wellington Franjinha, esse bate um bolão. Que beleza, maravilha, galera. Uma ótima noite a todos. Valeu a toda a galera do Palco Central, Banda Fruto Sensual. Deu um show, Pai Deguão. Um abraço a todos. Estamos em Quatiburu, no Festival do Caranguejo. 37º, galera, 37º. Quem vai até 6 da manhã, solta o bracinho aí. O bracinho pra cima, quem vai até 7 da manhã. Até 6, então. Até 5. Vamos embora. A luz alta chegou. A carroça da saudade. Pra começar por aqui, o Alito Brandinho detonando. Já já tem Josias Toninho, DJ Tomáximo. E o quarteto se forma. Porque a curtição é verão, é com a luxuosa, meu irmão. One more time. Você. E esse sim! Tá na área, meu irmão! O Wellington Franjinha comandando! Luxuosa carroça da saudade. DJ Wellington Franjinha. DJ Wellington. Detona caceteiro. Wellington. Lojinha também do cabeça, um abraço pra vocês. Para a comitiva tá por aqui. DJ Moisés Coelho. É a outra, Márcia. É verão. O sétimo festival do Caranguejo. Estamos aqui, meu irmão, pra fazer a festa. É verão, é verão, é verão, é verão. Olha, abraço aqui atrás, nosso amigo Gailson. Um abraço pra você, tá juntinho com a sua celebridade. E a gente vai detonando, só tocando as melhores pra galera curtir de montão. Vamos lá! Bora, bora, bora, bora, bora! Solo do Marajó! Wellington Franzinha comandando! DJ Wellington, Carroça da Saudade. Fazendo a festa, abraço ao prefeito aqui do município de Guatiburu, prefeito, professor Luiz, parabéns pra você, vamos lá, Luciosa! Grande abraço a toda a rapaziada, registrando imagens aqui no nosso verão do Verival, do Caranguejo, 37º. Um abraço a toda a galera, um abraço. Vereador Pedro Paulo também, tá por aqui, um grande abraço a todos vocês. Toda a galera da Record. Nossa amiga Elisete, Dona Nasa, um abraço para vocês, estão juntinho com a gente, um abraço mesmo. Olha a Dona Débora também, toda a galera do Bar Cearense, tá por aqui. E Nilce Nicodemos é o nome da emoção. Muito obrigado, deputada, também fazendo parte da nossa festa, que legal. No frango também tá na área. Grande abraço pra vocês. Toda rapaziada tá juntinho. Valeu! Fernando, Vanilson também, o Arthur, Thiago, colado tá na área também. Parece açaí também, um grande abraço. Um abraço toda, rapaziada, tá juntinho com a gente. Se joga no verão, se joga na luxuosa. Vem com DJ Franjinha, aqui é tudão. Bora! Bora, Rocha, quero ver, quero ver. So many lovers. Equipe vivendo de farra. Nosso amigo Beto do Frango, um abraço a vocês. Alô, galera do Beto do Frango. DJ Moisés Coelho, fruto sensual. Rain on the river, I'll never cross. Wind on the ocean, the feeling is lost. I still believe that you cried for me. Will I survive without you? Nosso amigo Joab, um abraço a você aí, Maurício. O Alessandro também tá na área. E o Flo também. Aí, João Paulo, um abraço. Alô! Pouco a pouco eu te perdia. Eu te amo. E aquele louco amor. Bora, Rocha, bora. Inesquecível. Tirar do meu número. Um abraço, rapaziada. Um abraço do meu amigo Clailson. Ele, sua celebridade. Um grande abraço do Franjinha. Valeu, valeu. Te amei demais. Enlouqueci. O Cosme, o Damião, também o Thiago. E o Romildo, um abraço. Te perdi. O tempo já passou. E eu não consigo. Você chegou, me fazendo feliz. Minha vida mudou. E eu sorri. Obrigada. O Maiquinho também, Reis. Obrigada. Tá por aqui curtindo a Luciosa. Obrigada. Valeu, um abraço do Brasília. Você me amou do jeito que eu te amei. Acessou dos DJs. E a gente fez. Eu acreditei. Acreditei. Acreditei. Tá, Rosa. Agora vem dizer que não me. Você me lembra agora o que eu faço com o seu amor. Eu quero ir com você. Não me deixe aqui sem o seu amor. Por favor, diga, me perdoa pra você, Maicon. Homem de primavera, tá por aqui. Um abraço do Franginha. Tá por aqui, show de bola. Aqui na Luxuosa. Aqui. Vai. Agora a sua saudade é de luxo. Kelly Silva, Regina Cardoso também, a Londrica, Adriana, a Luciana também tá por aqui, um abraço! Agora vem dizer que não me ama mais, e os planos você me lembra. Agora o que eu faço com o seu amor? Eu quero ir com você. Não me deixe aqui sem o seu amor, por favor. As meninas de Paraupebas, um grande abraço, tá aqui na Lúcia Moza. Não me deixe aqui sem o seu amor, por favor, diga, me perdoa, amor, se um dia eu errei. Eu quero ir com você. Sabia, eu já queria, eu desejava. Ego do som. Sonhava. Como é que é? Tanto, tanto. Daniel Tarcísio também. Lá de Cumaru, tá aqui na Luxuosa. Pra todo dia ter a sua companhia, outra metade. Saudade. Meu parceiro Gibé da Refri. Junta. Por aqui ao lado da sua celebridade, tá por aqui, Sony Boa. Um abraço pra vocês, muito obrigado. Galera que veio lá de Belém também. Eu só não queria agonia de estar Belém do Pará. Queria só te esperar. De noite e de dia essa vida vazia sem te amar. Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu. Seu amigo Chibeta, pai dela, né, não cruzou. Mas um cantor sertanejo, abraço a família, família Miles, representando aí o Josimar, o Rony, o Jaiane também, o Ian do BN. Ai, meu bom, falou! E eu te amei, me entreguei demais. Não mereço essa saudade, a falta que você me faz. O que vou fazer se depois o sonho se transformar em coisa séria? E além do meu corpo, meu coração fica louco por você, aumentando ainda mais a tentação. Eu já sei como eu sou, do jeito que vou ficar apaixonado, mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais. Cadê o gritinho, hein, Pantera? Grita então! Um abraço também, nosso amigo Careca. Não, o bebê, o Didi, o Vando, o Bunza, calça, nada. Meu Deus do céu. Problemas sem aqui, só de boa. Um abraço do Franginha. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. E eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Problemas sem solução.

Reis. Vamos aqui, bora, Ricardo. Patrício Reis, Marcelo Reis, Eliette Reis, família Reis. Aqui não, aqui é casal raiz. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casa Nutella que bloqueei para seguir? Aqui não, busca do Chibé. Casal raiz. Eu demorei pra perceber que tudo era uma farsa. Entrei. Um abraço, Antônio Miguel também. Um abraço a você, meu irmão. Tá por aqui, Jari Boa. Vamos lá, Guatiburu. Te tratei com jeitinho, te dei o meu carinho. E você retribui com a desilusão. Acabou pra você. Você liga assim do nada, que dorme em camas separadas. A quinta vez que você terminou. Rochando da moral, bora Rochando! É a primeira vez que eu conheço outra pessoa, que eu tô beijando outra boca. Depois que eu conheci você, então diz por quê? Tá me ligando com essa voz de raiva. Robson, quarte tá por aqui, um abraço a você. Tá por aqui, série boa. Mas separadas, a quinta vez que você terminou. Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa, que eu tô beijando outra boca. Depois que eu conheci você, então diz por quê? Tá me ligando com essa voz de raiva. Nosso amigo Ponhoca das Fronteiras. Um abraço a você. Para Ponhoca. Meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai. Solteiro não trai. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai. Solteiro não trai. Para de dizer. Joga no verão. Joga na luxuosa. Vem com DJ Franjinha. Aqui é tudão. Olha a época que eu me lembrei aqui pra galera de Guatiburu curtir aí. Tiringa, tiringa. Soares. Um abraço pra vocês, tá bom? Tá juntinho aqui na Luciosa, valeu! Nildo de Capanema. Por aqui também um abraço do Franja. E com um beijo e com amor, te entreguei meu coração, me apaixonei. Banda M Trio. Banda M Trio. Oh, mozão, cheguei à conclusão. Já faz tempo que a gente fica quase um namoro, sei lá, a gente enrola. Sinto falta de você quando não está aqui. Sei lá, dá vontade de te amarrar, colar em você e te prender a mim. Vontade de casar, ter filhos pra gente cuidar, pra sempre namorar. Viveiro de Farra, de Capanema, um abraço toda a galera. Mas o que custa só. Nosso amigo, grande Rodrigo, Leandro, Silvanino também tá na área. Aí, Thiago Farias, como é que é? No piscar de olhos, tá passando mais de um mês. A gente fica velho, o que a gente fez? Não deixa o nosso plano acabar. Só pra lembrar essa época, Tiringa. Amanhã, quando eu acordar, Chibé, vai! Ô, mozinho, vamos fazer assim. Eu cuido de você, você cuida de mim. Não desisto de você. O homem da refri. Você de mim. Dos maiores químicos do Brasil. Amorzinho, vamos fazer assim. Eu cuido de você, você cuida de mim. Não desisto de você, nem você de mim. Vamos até o fim. A mão pra mim. Bora, bora, bora aí. Só pra lembrar, galera. Vamos embora. Vamos embora. Meu coração pede só pra te amar, ficar com você, meu anjo. Hoje acordei querendo te encontrar. Se eu não te ver, vou chorar. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar, não sei te falar. Uma vontade louca de abraçar você e beijar e não desgrudar. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar, não sei te falar. Só sei que não dá mais pra aguentar. Não quero ficar, eu quero te namorar. Beto do Frango, Rafinha também, nosso amigo Benel, Jonathan, veio de primavera. Tá por aqui também, um abraço. Carroça da Saudade. Amor, o meu coração pede só pra te amar. Ficar com você, meu anjo. Acabou que a galera vai dançar saudade, hein, galera? Querendo te encontrar. 37º Festival do Caranguejo. Bate por um. Não ia lhe lembrar. É impossível não pensar. Mas não serei o mesmo sem te contar. Estou... A carroça. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar, não sei te falar. Uma vontade louca de abraçar você e beijar e não desgrudar. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar, não sei. E essa música aí vai pra Luana, hein? Só sei que não dá. Oferecimento especial. Não quero ficar, eu quero te namorar. Sabe quando estou do seu ladinho, quero te fazer carinho, não consigo me controlar. A paixão fala... Só pra galera lembrar essa época aí, Tiringa. Meu amigo vem correndo, vem me amar. A carroça. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar, não sei te falar. Uma vontade louca de abraçar você e beijar e não desgrudar. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar, não sei te falar. Só sei que não dá mais pra aguentar. Não quero ficar, orgulhosamente. O que faço com meu coração? Só por você que bate bom, bom, bom, bom. Daniel Sossari também, lá de Cumaru. Um abraço para vocês. Toda a galera tá juntinho aí, né? Tenha dúvida. Só quero você. Isso eu sei. Me diz que faz pra te ver e te reconquistar. Estou aqui, sou todo seu. Gerson Tirreiro. Só o Jetson! Um abraço pra você! Olha o Fernando também, tá por aqui! Aí o Wallace! O tempo é curto pra gente esquecer. O fogo aceso da nossa paixão, a brasa mais forte em nossos corações. Faz mais de uma semana que eu não te vejo. Aumento meu desejo de estar com você. Um amor assim, igual ao meu, é amor demais. Só pra lembrar, seu bocadinho. Bora, Marcos, aí, Sara. Dionete também. Quando eu chegar, cheguei, cheguei. Eu beijo a tua. E Maria, bora, Paula. Sara Wellington. Numa cidade louca. No rock, tal que galera de Augusto Corrêa. Vou te fazer feliz. Vou beijar tua nuca. Vou te deixar maluca. Vamos fazer de novo. Apaga a luz. Vai. Teus olhos me iluminam. Tuas mãos me acham. Logo Henrique, já apareceu um dia. Vou beijar tua nuca. Vou te deixar maluca. Vamos fazer gostoso. Nada é para sempre, amor. Hoje o nosso amor é lindo. Só aquelas que tocaram. Já já aquela saudade agradável pra você curtir também. Aqui no 37º festival. Amanhã quem saberá se desistirá, amor, ou noite escura. Ninguém sabe, amor. Ninguém sabe o que o amanhã nos reserva. Você, amor. A galera, amanhã tem Magalhães de Barata neste sábado, tá bom? Festival da Chita. E a Luxuosa detonando por lá. Carroça da Saudade. Quero amor. Me entregar pra essa paixão de qualquer jeito. Pra esse amor. Você, mas se quero, eu quero. Quero você hoje. Quero você hoje. DJ Augusto, o Playboy. Quem sabe amanhã. O DJ oficial do Festival do Caranguejo. É. Aí, aí, Doquinho. Quero você hoje. Quero você hoje. Quem sabe amanhã. Jorginho Barros. Simplesmente romântico. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. E canta! Eu te amo e tu me ama. Sei que o nosso amor nunca vai ter fim. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Yeah. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Quando estou perto de ti, nosso amigo Isaías, também um galo. Um abraço a vocês por aqui na carroça. A carroça. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Eu também te quero. Eu te amo. Tirado, um abraço. Olha o Joel também no distrito. Um abraço toda a galera. Data pra poder se enterrar. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, o nosso mototaxista do Açaí. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Falando em mototaxi, deixa eu abraçar aqui nosso amigo. O grande cavalo mototáxi. Ele que é fã da carroça. Um abraço pra você, cavalo. Tamo juntinho, meu irmão. Dá-lhe carroça. Luxuosa carroça da saudade. Pitona caceteiro. O Wellington. Essa porra, porém, fosse de manhã. Eu iria esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não. Tá ali a curica. Pra te encontrar, meu amor, você não está em nenhum lugar. Preciso tanto de você, sem você não sei viver. Fico louco até só de pensar que você esteja amando outra em meu lugar. A você me dediquei e meu amor te entreguei. Aquela amiga, como é que é? Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você, sem você não sei viver. Amiga que pode virar mulher, viu? Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você, sem você não sei viver. Este sábado, Magalhães Barata, festa na Cida, viu, Silber? Domingo tem Praia de Salinas, a Luxuosa. Segunda-feira tem Outeiro, lá no Areão. Faço tudo pra te encontrar. Galera do Bar do Banana, do Frango, rapaz. Você não. Olha, vai entender essa parada. Nosso amigo Pedro também, o Pedro Pressão. E amiga, a Maria Sofia. Sem você não. Toda rapaziada. Bar do Banana é o nome da emoção. Fico louco até só de pensar que você esteja amando outra em meu lugar. Salinas, Tibete. A você me dediquei e meu amor te entreguei. tanto de você. A carroça. Associação aí do caranguejo pra tirar. Te amo aí. Tira gosto, né? Tem toda. Preciso tanto de é a parada rolando por ali, frente à prefeitura. Sem você não sei viver. Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Todo o amor que eu tinha na vida eu te dei. E até meu modo de vida eu modifiquei. E recebi de você um adeus tão tristonho. Sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Mas acontece que um outro alguém eu achei. Que me respeite. Tá sendo gravado aqui o CD do Anido Franjinha, atrás da carroça, com Lúcio Campos. E mostro a pele e dizer que eu estou mais feliz. Que não vou procurar mais você. Minha vida se modificou. De saudade com a Tiburu. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Yeah, yeah, yeah. Luxuosa carroça da saudade. Não somos o orgulho do Pará. Somos sim orgulhosamente paraense. Ai meu bufão! E recebi de você um adeus tão tristonho. E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Mas acontece que um outro alguém eu achei. Me respeita e me ama como eu sempre quis. E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz. Que não vou procurar mais você. Minha vida se modificou. Aquele antigo amor, bye bye. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Meu bem, eu te ligo com tanta saudade. Telefone toca e você não atende. Eu tô quase louco. Aí no bar do Magrão tem sopa de caranguejo, viu? Chegar juntinho lá pra tirar aquele gosto. Eu tô te amando. Chorando sozinho em vão. Que pega pé